tantas perguntas que afligem todo o coração. Brigam pela razão quando ninguém tem explicação. Sei que ele colhe cada lágrima. Sei que nunca estou só. Sei que nunca estou só. Nessa vida que traz incertezas a mais, teu amor é o meu porto seguro. O meu porto seguro. O meu porto seguro. O meu porto seguro. O meu porto seguro. E dor, fome, miséria, violência, ódio e rancor. Eu vou confiar, tua verdade me sustentará. Olha pro universo em seu esplendor. Sei que nunca estou só. Não, não posso estar só. Nesta vida que traz incertezas a mais.